Provavelmente fácil cai no teu papo. Queda livre, eu me desabando nos teus braços. Vai embora, nunca deixa rastro. Só você. E o mundo pode acabar. Ela dá replay. Com os quadris, eu vou na tela, pego fogo e peço bis. Ela bota o tempo pra esperar e o mundo para só pra ver ela dançar. Ela é Deus e sobe aos céus quando desce até o chão. Essa noite ao lado dela eu danço à beira de um vulcão. Só fazer.